Pô. Dá pra ouvir celular aqui, pelo menos ver a faixa da frequência. Então, galera, vamos começar, ou pelo menos tentar, a oficina de cartografia social. Quem quiser chegar aqui no Teatro de Arena, ali, só chegar e vamos tentar rabiscar esse mapa social nosso. Valeu! Non, non, non. ne tombe pas dans le piège de cette énergie humaine et de ses sortilèges. À trop vouloir entendre ce qui te fait plaisir, il t'aura bien flatté l'ego, mais se prête à te nuire. Mais regarde le Glousset, il tâte le terrain, divise pour mieux régner. Dans son habit de prêtre, il clame le vrai dessin. Je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, mais quand le bâton et le sale fripon. Prends garde à ta langue. Je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, mais quand le bâton.

all you people are vampires, and all your stories are stale. And though you pretend to stand by it, I know you're certain we'll fail. Well, I've seen your eyes as they fix on me, full of confusion. Your snarl is just so condescending. Try to explain that we're on to a win. If the fee we got in, they recruits what we're spending. He said, I can't believe that you drove all that way. Well, how much did they pay? How much did they pay? You'd have been better to stay round our way. You people are vampires, and all your stories are stale. And though you pretend to stand by us, I know you're certain we'll fail. 'Cause all you people are vampires, and all your stories are stale. And though you pretend to stand by us, I know you're certain we'll fail. Rádio Muda, é isso aí, 88.5, FM Livre, tô eu e mais o Fabão Doidão, Rádio Várzea, tamo na veia aí no encontro de rádios e mídias livres. Você solitário que tá escutando a noite de hoje, vai ouvir uma sonzeira agora, colocada aqui pelo nosso amigo, o Homem da Estrada. Cara, eu quero ver vocês tocando aí, cara. A gente ficou conversando sobre rádios e sobre meios de comunicação. Rolou a oficina do DRM, é isso? Ó, a próxima música pra acompanhar a oficina que tá rolando lá fora, que é de cartografia. Vamos dedicar uma música pros caras aqui da Rádio Muda, que são uns caras muito gente boa, estão recebendo nós aí. Bem da hora. Porra, Tito. Porra, Tito. Ah, achei que era porra, Tito, né? Porra, Tito. Ah, é para o Ratito. Que é essa seguinte música. Cadê a música que eu tinha achado aqui, caralho? Bom, você ouvinte solitário aí dessa noite, vai conseguir acompanhar com a gente um dos discos mais importantes da discografia em geral. Então essa aqui vai pros locks da Rádio Muda, a galera mais lock do encontro. Então, espera só um pouco aí, antes de você erguer aí. Como que é o seu nome mesmo? Fabão, é... lá na Várzea, é Várzea. Pra você fazer um programa lá na Várzea, você fez algum curso pra ser radialista? Você é formado em alguma coisa nesse sentido de comunicação? O que você vê aí nesse sentido aí? Fala aí pra galera aí que tá ouvindo, gente. Só fiz uma oficina, depois eu já tinha um ano de programa na Rádio Várzea, que foi um programa que eu mesmo idealizei, que tocava as músicas que eu gostava, que eu convidava meus amigos pra falar o que eles quisessem. E a proposta do meu café é muito simples. A proposta do meu programa é muito simples. Chama-se Loki Café com Beck. A gente serve pros visitantes, põe uma música legal, pode falar sobre absolutamente o que qualquer um quiser. Você que tá na sua casa também pode fazer rádio livre. É muito fácil, muito simples. É só colar aí, velho. Chega aí na Rádio Mula que os caras vão receber muito bem esses dois, esses Loki. Isso aí, é, acho que é. É a mesma ideia que a gente tem aqui, ou seja, não pra fazer rádio, né, cara, pra se comunicar, não é necessário uma formação tecnológica prévia, né, tipo, não precisa fazer nenhum curso profissionalizante de radialista ou de locutor, ou de locutor, apesar da galera lá fora acho que tá falando que eu preciso, ia ser bom, né. Você tá pensando que eu sou Loki, bicho? É, bicho. Sou malandro velho, não tenho nada com isso. Arnaldo Batista pra você em casa. Você tá pensando que eu sou Loki, bicho? É isso aí, galera. Compareçam aí. Encontro de rádios livres, várias galeras, ideias, cerveja. Demorou. A gente queimou muita coisa por aí. Ficamos até mesmo todos juntos, reunidos numa pessoa só. Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho? Eu sou velho, mas gosto de viajar por aí. Cilibrina pra cá, cilibrina pra lá. Eu sou velho, mas gosto de viajar. Malandro velho, não tenho nada com isso. Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho? Malandro velho, não se mete no enguiço. A gente queimou muita coisa por aí. Ficamos até mesmo todos juntos, reunidos numa pessoa só. É isso aí, galera, tamo aí. Opa. Tamo aí, é, uma galera aí tomando uma cerveja aí na frente, discutindo sobre N motivos, discussões milhões aí na frente, mídias, é, Facebook. Até quando tempo dura o Facebook? Será? Então, se tiver uma resposta, vem aí e fala pra alguém aqui na frente da rádio. E parece que tá tendo uma, também uma oficina de... cartografia, descartografia e recartografia. Se você nunca cartografou, você pode vir aqui fazer uma cartografia, uma recartografia, uma descartografia. É isso aí, galera. É só colar na Rádio Muda. sempre vem aqui na frente da rádio, é, frequente a rádio, faça você também um programa, vem aqui, é, veja a nossa grade de horários e frequente a nossa reunião de as nossas reuniões do coletivo da rádio, que acontecem sempre aí a segunda-feira, a partir das 7, 8 da noite, até... Ah, até 10, 11, tem a galera aí. É, você vem aqui e demonstra interesse em pegar tal horário aí na grade de horário. Essa grade de horário que você também tem acesso em, através do muda.radiolivre.org. Você vê lá a grade de horário e vai descobrir que, por exemplo, agora estaria rolando qual programa? Olha lá. Ia ter, teve o meu, que teve. Aí depois o Brasil Psicodélico, o África Brasil, depois os caras do Delta 9, que é o Zanca, Planta Muda, que é a galera do coletivo da Marcha da Maconha, que tem o programa, e depois, acho que é isso, né? Só isso, depois, é isso até o fim. Deixa eu ver ali. É isso. Inclusive o Zanca não tá aí. Ah não, tem mais, mano, ó. Sabadão ainda, 10 horas, tem o Cocô, mano. Que é um programa muito louco. Que é um cocô o programa, que é às 22 agora. Deixa eu ver se é 21 ou 22. 22. Pode ser, esse maluco vem fazer programa. Pode ser que ele colhe aí, que é o cara do Cocô. Cocô, é legal. Que toca um rock and rollzão e tal, e o cara vem. E depois ainda tem mais o Rock da Bolacha e mais um outro. Aleatoriedade musical. Pra entender. Rádio Muda, 88.5. Só os lock. Só os lock. 88,5 gramas. Thank you. difícil esquecer. Let's go to the sunshine. Vamos pra onde eu vou. Será que é difícil esquecer os males? Ontem me disseram que um dia eu vou morrer. Mas até lá eu não vou me esconder. Eu não tô nem aí pra morte. Não tô nem aí pra sorte. Eu quero mais a vida decolar toda manhã. We'll be right back. Onde nascer e a que família pertencer, faria de novo. Se eu pudesse estudar de novo no mesmo lugar e conhecer esses amigos, faria de novo. Faria de novo cada minuto, em cada instrumento, cada momento, sem ter medo de me apaixonar, me afogar quando um beijo dá falta de ar, morrer de amor. Toda vez, outra vez, ser feliz, aprender que a vida é todo dia, pode até não ser só alegria. Escolhi, prefiro rir do que chorar, decidi não ter mais medo de mudar. Tamo junto, sou forte, fui feito com amor, sou filho de Oxóssi, caçador. Tamo junto, sou forte, fui feito com amor, sou filho de Oxóssi, caçador. Se eu pudesse escolher onde nascer e a que família pertencer, faria de novo. Se eu pudesse estudar de novo no mesmo lugar, conhecer esses amigos, faria de novo. Faria de novo cada minuto, em cada instrumento, cada momento, sem ter medo de me apaixonar, me afogar quando um beijo dá falta de ar, morrer de amor. Toda vez, outra vez, ser feliz, aprender que a vida é todo dia, pode até não ser só alegria. Escolhi, prefiro rir do que chorar. Decidi não ter mais medo de mudar. Tamo juntos, sou forte, fui feito com amor, sou filho de Oxóssi, caçador. Tamo juntos, sou forte, fui feito com amor, sou filho de Oxóssi, caçador. Aprender que a vida é todo dia, pode até não ser só alegria. Escolhi, prefiro rir do que chorar. Decidi não ter mais medo de mudar. Tamo junto, sou forte, fui feito com amor, sou filho de Oxóssi, caçador. Tamo junto, sou forte, fui feito

se vai correr terra atrás do nome do cantor que eu só encontrei na ilha de São Luís, onde todos cantam boi e a gente se sente feliz. Que eu só encontrei na ilha de São Luís, onde todos cantam boi e a gente se sente feliz. O meu maracá, tem uma estrela que alumeia. Planta aquilo que tem direito. De repente, o couro vai. Quem avisa, amigo, é, não é? É, pois é. Vem nego de olho na horta do Zé. Pode levar pé. Quem avisa, amigo, é, não é? É, pois é. Olha, quem nego de olho na horta do Zé. Veio até cientista lá das bandas do Japão, pra desvendar o mistério que tem nesta plantação. Até um burro faminto entrou na horta do Zé. Só comeu algumas folhas e saiu trocando pé. Quem camisa, amigo, é, não é? É, pois é. Vale a pena. Tem nego de olho na horta do Zé. Pode levar fé. Quem avisa, amigo, é? É, pois é. Tem nego de olho na horta do Zé. Maria de Souza Lima pôs a folha na salada. Começou a fazer rima, esqueceu que era casada. Pôs açúcar no feijão, botou sal na limonada e quebrou o violão na cabeça da empregada. Quem avisa, amigo, é, não é? É, pois é. Vale a pena. Tem nego de olho na horta do Zé. Comprou pastor alemão, diz que foi no formigueiro. Quem tocar na sua plantação, vem gente de todo canto, até parece Romaria. Já apelidar a horta da Ilha da Fantasia. Quem avisa, amigo, é, não é? É, pois é. Puro tem medo de olho na horta do Zé. Pastor alemão diz que põe no formigueiro. Quem tocar na sua plantação, vem gente de todo canto, até parece Romaria. Já apelida na horta da Ilha da Fantasia. Quem avisa, amigo, é, não é? É, pois é. Olha, tem nego de olho na horta do Zé. Bom gato leva fé. Quem avisa, amigo, é, não é? É, pois é. Tem nego de olho na horta do Zé. É até só. Vagabundo não é agricultor, não é nada. Quer plantar, quer um apartamento, é. As onças chegam e pum, pum nas costas. É. Tem nego de olho na horta do Zé. my life.